money. Não botou fé. Um, dois de pé. Não botou fé. Sai da frente, mané. Não botou fé. Um, dois de pé. Desacreditou, vacilou. A bola da vez, somos nós, morou. 5 segundos pra assinar um papel. 2 anos depois o gosto amargo, Godofel, mas tamo aí pra constar. Demorou de chegar, dessa vez vai emplacar. Riram pelas costas, falaram mal, vai vendo. É a falsidade correndo, tapinha nas costas, respostas. Sorriso cínico, uma pá de paga pau. Que não dava o mínimo, rap, cultura nacional. Doença sonora, revolução mental. Não acreditaram, o incentivo foi escasso. O que me irrita é o descaso. Porra, caralho, são anos de trabalho. Não estou aqui por diversão nem brincadeira. Agora bata na madeira e faça suas mandingas. Advertência e mente oculta, desmascarando o traíra. Com cara de gente fina, a nós você não engana. Já estou por aqui, chega de tolerância. Você não acreditou, vacilou, bobeou. Pou, pou, pou. Tempo marcado, quem não botou fé tá ligado. Que o outro lado da moeda tem uma cara bonita, mas em linguagem de malandro rola, rola, joga fora. Você não acreditou e eu não dou estia. Sai fora, alombrado, aloprado, tá escarrado. Bola da vez, pois crachado. Não botou fé, sai da frente, mané. Não botou fé. Um, dois de pé. Não botou fé. Sai da frente, mané. Não botou fé. Um, dois de pé. É isso aí, não acreditou na ideologia negra. Tirou como moleque, 5 pentos fragantes. Não acreditou nas rimas, mas o mundo dá voltas. Vamos passar por cima da sua arrogância. Falou demais, língua solta. Esqueceu que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Ainda vai ver que nossas ideias não são fracassos. Vai esquecer do que falou sem pensar, pegar, assinar, pagar. Quem pagou? Aqui quem fala é o Brisa. Cachorro louco do lado sul de Planaltina. Você não botou fé no talento da periferia, mas hoje estamos aqui com artilharia de rimas metendo bala, pado de pé, a voz do povo pobre. É assim que o rap é, compadre, o verdadeiro rosto da morte cerebral. Chegando na moral, quebrando a imagem da pilantragem, sacanagem, chantagem, mentiras e falsidade. 5 disparos consecutivos, 5 mentes engatilhadas. Primeiro é magrão, moleque nervoso, horror em forma de palavra. O segundo é pequeno, um gigante tormento para a mídia. O terceiro é te dizer em busca de finas felizes, de mais alegrias. O quarto é a brisa do raciocínio entrando no seu cérebro. Que sou eu, rapa manipulando a rima e o verbo. E aí, olho grande, não botou fé. Mercenário no nosso trabalho, no nosso trampo. Uma batalha de vários anos, não deu a mínima importância. É o raciocínio forte levando sua mente carente em uma ambulância. É a força de vontade que surpreende sua ignorância. É a esperança de vencer que nos faz continuar protestando, levando o som na favela pra todo lugar. Você não acreditou, desprezou, não botou fé. Tire o rabo da poltrona e nos aplauda de pé. Não botou fé, sai da frente, mané. Não botou fé. Um, dois de pé. Não botou fé, sai da frente, mané. Não botou fé. Um, dois de pé. Botou fé, é o que vai chegando a um sonho perdido. Do nascimento à morte e meio à vida. Não for engano, a escuridão profana o pensamento, ausente o desabafo nas rimas de quem não está contente. Mano, meu mano, legado a todo instante. A mente é ativa e o raciocínio é constante. A descrença da humanidade é o cemitério dos vivos. Segura a onda. Não botou fé. Além das lembranças. Sai da frente, mané. Não botou fé. Sai da frente, mané. Não botou fé. Um, dois de pé. Não botou fé. Sai da frente, mané. Não botou fé.